Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Nós estamos continuando o áudio do nosso estudo Deixa o meu povo ir. Este é o áudio da segunda parte do nosso estudo. O texto que estamos lendo ainda continua sendo 2 Crônicas 7:14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Falamos no post anterior a respeito do propósito de Deus em conduzir o povo de Israel, agora libertos do cativeiro, através da vida de Moisés, pelo deserto rumo à terra prometida. O primeiro propósito, então, era para que o povo sacrificasse ao Senhor. No contexto atual, ou seja, nos nossos dias, já não sacrificamos ao Senhor como no culto judaico, animais, grãos, etc. Paulo e Pedro afirmam em muitos textos que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito uma única vez, sendo suficiente diante de Deus em nosso favor. Alguns textos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, versículo 28. O culto judaico e o Velho Testamento como um todo era apenas uma sombra daquilo que se cumpre no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus e o surgimento da Igreja. Porém, a palavra de Deus afirma que o que ele requer de nossas vidas hoje é um coração que se inclina a Ele, Deus, em louvor e adoração. Louve ao seu Deus, louve aquele que te libertou de uma vida de cativeiro. Mesmo no deserto desta vida atribulada, venha a Ele em humildade e quebrantamento, que a própria palavra afirma que você não será desprezado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. No alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo 15. Se por acaso em algum templo for requerido da sua vida algum outro sacrifício, pergunte se o sacrifício do Calvário ainda não foi suficiente. Se disserem que ainda há necessidade de outros sacrifícios, saia. Busque um lugar onde o sacrifício do Calvário foi suficiente. Faça como Paulo que disse: Porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. O nosso estudo continua amanhã com a terceira parte. A paz do Senhor.